Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos uma banda que já é de nós conhecida, que já estiveram connosco duas vezes, e reporto-me aos Deacon Twins Charlie Brown. Pois bem, já de facto estiveram connosco, quer com do Chromatic, e já lá vão 5 anos, quer com The Fraction Refraction, e esse então já em 2014. Ambos nascidos daquela que me costumo dizer que é um excelente alfobre a pataca discos. Pois hoje, ainda que a ligação à pataca não se perca, hoje já agenciados, ou melhor, com a divulgação e a distribuição por parte da Sony, o novo álbum de Deacon Twins Charlie Brown, Marrow, permite-nos ter novamente uma conversa com parte da banda, obviamente com o Salvador Menezes, uma vez mais, que se dispõe a falar deste que tem sido este novo trabalho que acabei de seguir aqui no espectro português. Mas é um disco seguramente que tem vivências que poderão passar a fronteira nacional, mas sobre isso iremos já mais à frente falar. Pois bem, Salvador, bem-vindo aqui uma vez mais a Oliver do Hospital, ainda que seja via telefone. É um prazer falar mais consigo sobre o Deacon Twins Charlie Brown. Muito obrigado, é um prazer a todo meu. Obrigado pelo convite. Ora, o lançamento de um álbum é sempre um motivo de celebração, já o dissemos aqui várias vezes. Este período que mediou desde o último álbum, de cerca de 2 anos, efetivamente foi o tempo como na culinária, o quanto baste para o lançamento deste Marrow? Sim, nós quando acabámos o outro disco começámos logo a fazer, a compor para o novo, e na verdade passaram 2 anos, mas o processo todo de gravá-las e de masterizá-las e isso tudo. Já, nós acabámos o disco em... Nós acabámos de gravar o disco em março, se não me engano, de 2016, ou seja, nós já tínhamos o álbum pronto em fevereiro. Por isso nem demorámos assim muito tempo a fazer, a arranjar as músicas todas e nós, como todos nós trabalhamos ou temos outros projetos, claro, nos tempos livres tentamos sempre ao máximo trabalhar para isto, sem nunca, obviamente, ser uma... Porque nós não levamos isto como um trabalho, levamos isto como uma paixão, não é? E quando uma pessoa é apaixonada pelo que faz, nunca sente que está a trabalhar, claro, sente que está a fazer uma coisa que lhe dá gosto, sente que está quase a fazer um hobby, porque acaba por ser o que nos acontece, porque nós não passamos a maior parte do dia... se calhar passamos a maior parte do dia a pensar nisto, mas não devíamos. Supostamente devíamos estar a fazer outras coisas. E por isso, mas esse processo foi... Eu acho que é um processo normal, de 2 anos para fazer um disco, parece-me bom. E depois também, se for... Nós também achamos um bocado que se for ano a ano, ou se for, ou como o Fachada, que lança um álbum e um EP todos os anos, acaba por... Nós gostamos de fazer com que os discos respirem e dar tempo aos discos e perceber o que é que aconteceu naquele disco anterior, o que é que se pode melhorar, o que é que não se pode melhorar. Por isso, e como somos muitos, esse processo também demora um bocado mais tempo. Apesar de ser mais fácil ter mais músicas por sermos muitos, acaba por ser mais difícil às vezes chegar também a algumas conclusões. Hear my moan, feel the bite. I'm not afraid to die. Vamos lembrá-los: Afonso Cabral, Salvador, com quem estamos a falar, Tomás Sousa, Luís Costa, David Santos, mais conhecido por Noiserve, e o João Gil. Exatamente. Na música, quem, os únicos dois que vivem da música mesmo é o João Gil, de, principalmente Diabo na Cruz, e o Cristiano Charles Brown, e o David Santos, o Noiserve. Mas depois também temos o Tomás, que é o nosso é o baterista, que também é o baterista de Mint and the Brook Trout. Uhum. O Afonso também toca com o Pernadas, e também agora participou num projeto com o João Hasselberg, e mais também anda aí a participar noutras coisas. Mas os únicos que trabalham mesmo da música são só mesmo o João Gil e o David Santos. E daí também a questão, não só o facto de outros trabalhos, e quando digo outros trabalhos, faz lembrar sempre aquela do o pai que pergunta em casa o que é que o filho quer ser músico, pois é, mas para ganhar dinheiro o que é que quer ser, não é? E de facto a verdade é que vós têm outro tipo de profissões, não é? Mas o que eu perguntava é se neste momento conciliar essa paixão com outras, não é? No caso do David Santos e o João Gil têm sucessões de concertos, portanto, para além da construção do disco, que assim pode ser adiado mais dia, menos dia, não é? Nos concertos, enfim, há datas a respeitar. Tem sido fácil em termos de concertos para vós, o agendamento? Nunca é muito fácil, mas nós já acabamos por criar algumas regras para conseguirmos dar o máximo de concertos possíveis. E, por exemplo, no concerto no de Bandada, o João Gil não pôde ir e nós temos substitutos. Temos um substituto para o João Gil, que é o Zé Gui, nós chamamos Zé Gui, é o Zé Guilherme Vasconcelos Dias, que também toca com os Golden Slumbers. Uhum. E toca com os Hombres com Hambre e também tem mais uns projetos. O Luís Costa também temos substituto, apesar de ainda não termos usado, mas já temos assim um ou outro que não queremos usar, como é óbvio, queremos sempre ser ao máximo os seis originais, mas Se por algum motivo não der, como no de Bandada, o João teve um concerto com o Diabo na Cruz e não pôde ir ao nosso, nós devemos obrigados a fazer isso para também não perdermos. Claro. Porque se o João não for, aí perdemos mesmo, em termos sonoros, perdemos muita qualidade e não podemos dar um concerto sem o João, por isso temos mesmo de arranjar o substituto. Mas de qualquer maneira, o que acontece é que nós temos um calendário You Can't Win Charlie Brown no Google e o primeiro a ter uma reserva naquele dia, ou seja, se houver um concerto, uma reserva de You Can't Win Charlie Brown para dia 16 de dezembro, se já houver lá uma marcação de Noise Earth, por exemplo, Noise Earth tem prioridade, mas se for ao contrário, You Can't Win Charlie Brown tem prioridade e Noise Earth tem que arranjar outra data. Criaram regras entre vós, criaram regras para tornar as coisas. Criámos umas regras assim para tentar conciliar as coisas todas. Não, how did I get to know? Some road, no sign of sight of sound. Going back and forth for hours, back and forth at night. That blood I see, oh, is that blood I see, is that blood I see. Is that blood? porque a ligação que vocês têm, quer na música, quer de amizade, quer a ligação à pataca também, permite que o entrosamento, ao fim dos anos, vai se tornando mais fácil. Também, provavelmente, também há aqueles amores, não é? Isso é normal, portanto, também há de haver alguém entre vós que melhor gera esses amores. Mas sim, eu queria dizer... nunca houve nada de grave. Transparece deste disco, as letras estão excelentes, pronto. E a composição musical, se as letras têm enfim, um autor mais definido, a composição musical percebemos que é enfim, mais partilhada, não é? Uhum. Acham que este tempo de maturação fez com que hoje tenhamos o Meryl e que este Meryl, de facto, há 6 anos atrás não seria possível? Sim, completamente. Aliás, nós só quisemos fazer um disco como o Meryl porque já tínhamos feito os outros dois, porque... Uhum. Precisamente por já termos feito o que fizemos no Chromatic e no Diffraction Refraction, é que quisemos mudar um bocado o rumo e a maneira como estávamos a fazer as coisas para chegar ao Meryl e à sonoridade do Meryl. Porque em termos de composição, a parte das letras continua a ser... Não teve grandes alterações, porque basicamente a letra é feita já depois de haver uma melodia de voz e já de haver... E já de haver música, ou seja, ou é feita ao mesmo tempo ou é feita posteriormente, uhum. Mas em termos de composição para o disco no Meryl, de instrumental, quisemos mudar completamente as regras. E por termos uma nova sala de ensaios, o Studios House dos Paus, uhum. onde o estúdio onde nós gravámos o disco também, que é do Fábio Jovelin e do Makoto Iagui, dos Paus, e que ele é a sala também há lá uma sala de ensaios do Linda Martini e há a nossa sala de ensaios, e nós como pela primeira vez temos uma sala de ensaios, decidimos trabalhar as músicas em banda, em sala de ensaios, coisa que nunca tinha acontecido até agora, porque nós tínhamos sempre trabalhado em casa via e-mail, trocar ideias por e-mail, uma pessoa mandava à base, outro mandava de volta já com um arranjo de guitarra ou de baixo, ou seja o que for, ou de voz, e íamos trabalhando nesse sentido. Neste não, foi diferente, foi em ensaio, e depois também criámos outro género de regras que não são regras, obviamente dá sempre para haver exceções e dá para quebrá-las, mas tentámos ao máximo cingir-nos a elas e não quebrar muito. O facto de no máximo só haver 6 vozes no disco também foi uma das regras, para ao vivo, se for preciso, cantamos os 6. O facto de cada um só tocar um instrumento e fazer um arranjo por música também foi uma das regras. Em vez de estar a adicionar várias camadas, cada um adiciona a sua camada. O facto de eu, no baixo, nas músicas em que toco baixo, quase sempre uso palheta, nunca tinha usado palheta. O Afonso tocava piano em quase todas as músicas, neste ele toca guitarra em quase todas as músicas. Eu, na guitarra, quando toco guitarra, uso sempre, guitarra nylon, eu uso sempre, nunca uso o som limpo, uso sempre distorção. Uhum. Pronto, e todas essas nuances que acabámos por fazer fizeram com que o Meryl soasse um bocado diferente, pelo menos na nossa opinião, soasse um bocado diferente daquilo que nós já tínhamos feito até hoje. É daí o facto de usarem o Above the Wall em antecipação ao disco, quase como jeito de transição. E exatamente. Agora então já tem um novo single, e assim agora já muito mais aproximado ao som Meryl. Exatamente. Nós na Above the Wall escolhemos precisamente por ser a música que nós achávamos que fazia melhor a transição entre o que já tínhamos feito para a nossa nova sonoridade, sem assustar muito a clientela e talvez trazer alguma nova. Pensámos um bocado por aí. Side, I'm not exactly alone. You keep calling me. eyes. I'm not sure if I'm not getting the surprise, cause back on my side I'm not exactly alone. Já tem uns quantos a seguir. Pois, mas temos alguns e também não queríamos, achámos que fazia sentido e também a Above the Wall também é uma das minhas preferidas no disco, por isso também não é por aí. Sim, não é um filho enjeitado, não é? Sim, exatamente. E dentro das que estavam no lote, a Above the Wall foi a que nos fez mais sentido por fazer essa tal transição. Thank you. Deixamos aqui pista para várias perguntas. a primeira das quais vai pelo nome do Meryl, porque já lemos, e não só, que efetivamente dá-se a várias interpretações. E agora queremos saber qual foi a primária que foi buscar a Meryl, porque não nos parece que aquela interpretação de que é uma courgette, um vegetal, que curiosamente desse que há cá em Portugal, tenha sido essa, eventualmente, a principal. Não, a nossa escolha foi por ser medula. E daí a imagem também do disco, não é? E daí a imagem do disco, exatamente, se não tínhamos posto mesmo uma courgette que nasce só em não sei onde. Não faço ideia onde é que aquilo nasce. Mas como bem sabe, há capas de discos que são uma banana e ainda hoje se falam nelas, não é? Exatamente, não, podia ser, exatamente. Se calhar até tinha mais impacto. Mas nós não sabíamos, quando escolhemos o nome do disco, não fazíamos ideia que podia ser uma courgette também. Por isso acabámos por ir para a medula, porque tinha sido logo o nome, a palavra que tínhamos pensado, e não o tal vegetal. Mas esse nome acabou por aparecer um bocado por... É sempre muito difícil para nós escolher o nome do álbum. Para nós é das partes mais difíceis de todas. E neste, mais uma regra que estabelecemos foi ser só uma palavra simples, não complicar. O nosso nome já é complicado o suficiente, vamos simplificar. Não vamos fazer como o Noiser fazem, que foi um nome... Exatamente, sim. Aliás, nós já lhe tive a oportunidade de dizer isso. A dificuldade que às vezes temos é que o nosso software de programação não permite colocar o nome todo, e às vezes é preciso abreviar. E claro, e depois os colegas, quando estão a lançar as músicas, que ficam assim um bocado à espera de o que é que vinharia aí mais, não é? Sim. Mas pronto, tentámos simplificar, e sendo que queríamos só uma palavra, começámos a tentar perceber que palavra que poderia ser. E na altura em que já tínhamos o disco feito, David andava a ouvir o disco, como todos nós, e disse que o disco lhe fazia lembrar os esqueletos cintilantes a dançar. Fazia-lhe lembrar essa imagem, porque o David é muito de transmitir ideias por imagens. E ele transmitiu essa a ideia do disco com essa imagem. E nós todos achámos que até fazia sentido a imagem. Tentámos ir um bocado por esse caminho de perceber esqueletos, corpo humano, medula, pronto. E fomos um bocado, andámos um bocado à volta dessa ideia até chegar à medula, e achámos que fazia todo sentido ser medula. Emoções. aproveitando aquilo que disse há pouco do nome já ser complicado o suficiente, ou ser cumprido o suficiente, já lemos em vários sítios a referência a You Can't Win Charlie Brown só pelas siglas. Portanto, o CWCB. E recentemente vemos-lo escrito como se de facto isso não quisesse dizer nada. Portanto, quase como se fosse uma boys band. Portanto, e eu isso, enfim, de algum modo, deixou-me triste, porque, enfim, como há algum jornalismo de pouca investigação e que ficam só pelas evidências, não é? Bem, vocês provavelmente quando pensaram no nome não tiveram em conta essa circunstância. Mas não. De algum modo aborrece-o que de repente já não são o cantinho de Charlie Brown, são uma sigla qualquer e parece que este disco até é o primeiro. Eu nunca senti muito isso, nunca reparei nisso. Ou seja, quando eu reparo, por exemplo, nas entrevistas ou coisas do género, eles dizem o cantinho de Charlie Brown, depois logo após a primeira vez põem isso ao CWCB para simplificar o nome e para não estarem a escrever aquilo tudo. Pronto, e eu percebo, já disseram o nome da banda, simplificaram, puseram as siglas, tudo bem. Agora, não me lembro de alguma vez ter visto só a sigla do nosso nome. Mas eu vi, não vou dizer porque, enfim, é deselegante para cons, mas infelizmente pois, nunca reparei por acaso. E é claro que se for só a sigla não é propriamente, não é o nosso nome. Aliás, nós fomos tocar no outro dia a um festival, no outro dia, já foi há 2 meses, e havia uma banda que nós vimos e não conhecíamos, e agora já os conhecemos, e ainda ontem estivemos com eles, que são os Rite of Trio, que é uma banda de jazz, e nesse festival eles estavam lá escritos no cartaz como ROTE, acho eu, acho que é isso, que eram as siglas. Exato. E eles diziam que não percebiam porque é que estava na sigla estava ROTE, porque eles nunca sequer na vida fizeram aquilo e não estavam muito contentes. Mas nós nunca no cartaz estava lá o nosso nome todo, por isso, se mas tivesse só as siglas, sim, nós não íamos gostar muito. Não. Claro. O nosso nome não é YCWCB, assim como os Queens of the Stone Age não são os Quotza ou outras bandas com nomes compridos também não são a sigla. Exato. Ora, a verdade é que este disco já foi apresentado em 13 de outubro no Lux. E sendo certo que quem comprava o disco, desde logo tinha acesso ao bilhete. O que faz que foram os primeiros a comprar o disco que deram no concerto. Ora, isso leva-nos a pensar que são os que estiveram mais atentos, não é? Os que estão mais à espera do vosso trabalho. Sim, não sei se foram só amigos, eu acho que há espaço para tudo. Claro que sim, mas estiveram em casa, não é? Sim, os concertos de apresentação, para já o Lux é uma das nossas casas aqui de Lisboa, assim como o Music Box, e até... Até um bocado o CCB, onde nós vamos outra vez em janeiro, são nossas casas, no sentido em que nós nos sentimos bem lá. Nós no CCB já tocámos duas vezes em nome próprio, já tocámos também enquanto convidados, uma vez com os Paus, e vamos tocar agora outra vez. E então o Lux também já tínhamos tocado no Chromatic e já tínhamos tocado a fazer o disco da Banana, lá está, o dos Velvet Underground and Nick. Lembrou-se logo. Portanto, o projeto não estava tão fora de senso. Não estava tão fora, exatamente, até fazia sentido. E então é uma sala que nós gostamos muito de tocar e as pessoas estão em pé e não estão, podem estar mais à vontade, porque os auditórios são sempre um bocadinho diferentes dos concertos em que as pessoas estão em pé e estão... podem abanar mais o capacete e as ancas e estão mais à vontade, enquanto no auditório está tudo muito mais calado, muito mais atento. São ambientes completamente diferentes. E, de facto, este Mero é mais indicado para tocar em sítios como o Lux, porque as pessoas podem se mexer mais e não se sentem tão presas e tão... têm que estar calado porque isto é um auditório e só no fim é que bate palmas e pronto, e acabou-se. E não cantam e não nada. No Lux cantaram, foi muito bom, foi uma festa muito boa. E sim, estavam lá amigos, estavam lá família e estavam pessoas que também nos seguem e que gostam de nos ouvir. Come on over in my imagination, I know that you'll be alright. Won't you walk in and talk about nothing, then I know everything is fine. We'll be right back. Aqui, e bem, naturalmente, e hoje em dia não pode deixar de ser assim. Hoje a música para os mais jovens praticamente está resumida ao YouTube, não é? A razão pela qual o áudio está associado à imagem também para um excelente vídeo, no caso do Above the Wall. Ora, a quem se deve esse trabalho e até que ponto vocês próprios também dão as vossas apores para chegar àquele trabalho? Esse trabalho foi o nosso baterista, o Tomás Sousa, que fez o vídeo. Uhum. E a ideia surgiu também de estarmos à conversa e do David uma vez ter dito e se fizéssemos um jogo de computador? E aí, a partir daí começámos, nós temos um grupo de WhatsApp e começámos a conversa. Ah, e se fosse um jogo de computador à base do wall? E se nós fôssemos os maus? E depois, todos à conversa e a dar ideias. E no fundo fomos todos nós que fizemos, escrevemos o argumento do vídeo, apesar do Tomás obviamente depois pegou no argumento, transformou um bocado à medida daquilo que ele achava que ficava ou não ficava bem. Uhum. Os níveis foi ele todo que fez, o ambiente dos níveis foi ele todo que fez, nós não demos ideias nenhumas, nós só íamos dando ideias do facto de ele perder no fim, de não poder ganhar, um bocado de ir indo para o nome da nossa banda, de nunca conseguir ganhar, o facto de nós termos os maus e de cada um ter um poder que faz. O David lança sininhos, que é o instrumento no fiol, é mais conhecido. Foi um bocado por aí tudo conversado. E o Tomás pegou naquilo tudo, pegou nessas ideias todas, organizou-as. E com a ajuda dos We Are Plastic 2, que é uma equipa com que nós trabalhamos muito e que foi a equipa que fez este também vídeo da própria Procrastinator, do nosso segundo single do Marrow. Uhum. Também ajudaram, mas foi o Tomás basicamente que fez quase tudo com a ajuda dos We Are Plastic 2 e com a nossa ajuda em termos de argumento, seja o que for. Ora, e as conversas são como as cerejas, passam um instante, mas eu não queria deixar ir embora sem ter aqui ainda uma referência, até porque acho que é justo para com o João Paulo Feliciano referir-me aqui à pataca. vocês de facto juntam aqui à volta de vós outros Peanuts, e um deles também é o Luís Nunes, mais conhecido por Walter Benjamin, né? O homem ali do Alvito, que vem fazer a mistura do disco. De algum modo vocês sentem-se em casa com este conjunto de pessoas, não é, que gravita ali à volta da pataca, e sim, é assim que se sentem bem a fazer a criação? Sim, sim. Nós, daquilo que eu já tinha dito, nós quisemos fazer várias mudanças, e mesmo o não gravar pela primeira vez no 15A, que são os estúdios da pataca, e gravar no house, e o facto de irmos para a Sony e sair da pataca discos enquanto editora, fez com que nós não quisemos quebrar essa ligação que tínhamos. E o Luís Nunes foi uma dessas regras. O Luís Nunes mostrou todos os nossos discos e mostrou todos, os três. E o facto de termos saído da pataca enquanto editora fez com que nós quiséssemos ir, ou acordássemos que fazia sentido não quebrar completamente as relações e sermos agenciados pela pataca. Por isso nós somos agenciados pela pataca, é quem nos arranja os concertos. Por isso nós, no fundo, acabámos por ficar, gravámos no house, mostrámos com o Luís Nunes, somos a nossa editora, é a Sony, e a pataca é a nossa, é quem nos agencia os concertos. Por isso, no fundo, continuamos com a equipa antiga, apesar de termos trazido pessoas novas para a equipa também. Para isso, juntar aqui uma simpaticíssima Raquel Lins enquanto promotora. Portanto, exatamente. Aí está a figura feminina destes Peanuts. Exatamente, a Raquel Lins também é um dos membros da equipa, que esteve desde o princípio connosco. Apesar da Sony também ter juntado essa parte da promoção, a Raquel Lins também continua na equipa, e nós gostamos muito de trabalhar com ela. Continua aí bem. Agora, por fim, estando a falar aqui até a propósito de uma multinacional, acham que esse facto, não obstante, e desde já fica aqui a nota, não obstante que de facto isso impera também o vosso esforço, que esse vai ter que sempre acontecer, mas que eventualmente agora com essa multinacional o ir lá para fora poderá ser mais fácil? Da minha experiência, nós não pensamos muito nisso, do ir lá para fora. Da nossa experiência de ir lá para fora, o que nós aprendemos é que para ser bem sucedido lá fora, como nós já tocámos várias vezes em Inglaterra, em Londres e em Brighton, num festival, já fomos ao South by Southwest no Texas, mas o facto é que, e tivemos algumas repercussões em termos internacionais, mas nunca é uma coisa muito grande, não é uma coisa que vá fazer a diferença. Não é estruturada. Não é? Exatamente, porque se for, como o David, por exemplo, que assinou agora por uma label internacional, e que agora está a ir muitas vezes à França, por exemplo, e está a ir a outros países, é preciso, para ser bem sucedido lá fora, é preciso fazer o que se faz cá, que é dar muitos concertos, ir lá fora muitas vezes, ir lá fora pelo menos uma vez por mês, uma semana, duas semanas, e esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito de maneira a que sejamos bem sucedidos lá fora, e para isso acontecer nós temos que ir lá fora. Para já, isso não está nos nossos planos, devido também à nossa vida, não é? Porque temos que... Não é uma coisa que nós queremos, não é isso que eu quero dizer. Sim, eu percebo, sim, mas há aqui uma adequação que tem que ser feita, não é? Tendo em conta, há uma barreira também. Ao vosso ADN, não é? Sim, do facto de também sermos seis, do facto de também já termos empregos fixos também dificulta um bocado, mas se isso acontecer, no dia em que acontecer, obviamente nós estamos de braços abertos para o que for. Salvador, uma vez mais, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui com a Boa Nova. Obrigado. E já temos, só falta pôr-lhe a data, já temos um encontro marcado seguramente para quando houver ou concertos ou novos discos para falarmos sobre eles. É isso mesmo, fica já marcado. Salvador, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, um abraço. Going by the waterfront now. and song that you and I both know. You won't see me at all, and you won't find me, 'cause you don't see me at all. Maybe I won't call your name.